descobri que vale mais correr atrás de um sonho e ver o lado bom, tentar sorrir e ser feliz. Sobre mim, parar de me sentir tão só, sair um pouco e descobrir que vale mais correr atrás de um sonho e ver o lado bom, tentar sorrir e ser feliz. Queria abrir meu coração, contar a verdade sobre mim, parar de me sentir tão só, sair um pouco e descobrir atrás do sonho e ver o lado bom, tentar sorrir e ser feliz. Cantem! Você é o meu sonho bom, realizar as coisas que pensei pra nós, te dar a mão, deixar o tempo nos levar e viajar. E viajar, e viajar.